Começamos aqui a emissão desta semana do Independência Sonora. Na próxima hora já sabem que podem contar connosco para vos apresentar muita e boa música nova. O pontapé de saída será dado pelo produtor norte-americano Nosaj Think, que em colaboração com Kazuma Kino, dos Blonde Redhead, vem apresentar-nos o disco Home através do single Eclipse Blue. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Thank you. primeiros minutos da emissão 142 do Independência Sonora na companhia dos Local Natives, que estão de volta aos discos depois de em 2009 terem lançado Gorilla Manor, o aclamado álbum de estreia. A banda de Silver Lake está de regresso com I'm in Bird e foi de lá que retiramos a You and I. Atrás os As Banana Witch com Yellow Hoodie. No início da nossa hora, Nós As Thing tocou Eclipse Blue, acompanhado pela Kazuma Kino, que podem encontrar no fantástico Home. Continuamos a nossa hora na companhia dos Fools com My Number. Now it's out. Bela surpresa neste início de ano, este Untogether da dupla Blue Hawaii. Ouvimos a Try To Be, atrás um aguardado regresso por cá. O Bonobo tem um novo disco que será editado de 1 de Abril pela Ninja Tune. Chama-se The North Borders e a música que ouvimos é o single de apresentação e tem o nome de Cyrus. Ainda nesta sequência tocou a Secret Place dos Hospital e ao longe mais uma passagem pelo disco Holy Fire dos Fools. Desta vez ouvimos a My Number. Próxima proposta, Short Highs, do Widow Speak. Thank you.

I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a white disorder everywhere around me. No, I'm so tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, I listen to people walking in the down street. There is life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. E foram estas as três últimas boas novidades que trouxemos à edição desta semana do Independência Sonora. No início da sequência, os Widowspeak apresentaram-nos a Short Eyes do disco Almanac. No meio, os Foxy Jane tocaram a No Destruction. E este último foi o Ian Tiersen, featuring Dominic A, com o single Monochrome. Antes de terminar a emissão desta semana do Independência Sonora, quero convidar-vos a aparecerem na próxima sexta-feira, dia 1 de fevereiro, no Espaço 14, para fazerem parte da edição número 5 do Sheriffs e Cowboys, que contará com o concerto do Trendgold Sound System. Ele que estará também no sábado em Viana do Castelo, a convite do Vibe. E pronto, já está tudo dito. Despedimos-nos com mais uma grande malha do Panda do Prince and Bell Laboratory. Desta vez passamos a Particle. Um abraço, tenham uma ótima semana. Música.